Procuremos, voltando nosso pensamento, nossos sentimentos para dentro de nós mesmos, sentir a presença de Deus em nós, que o nosso anjo da guarda, com certeza, está aqui interessado na nossa evolução, os mentores da casa, pedindo aquilo que precisamos, num ato de humildade, porque Deus sabe aquilo que nós precisamos, mas não esquecendo de agradecer tudo aquilo que temos, valorizando as pequenas coisas e as grandes coisas que também temos, que muitas vezes não valorizamos. Que possamos nós nos ver dentro do nosso quadro de uma nova encarnação, os nossos deveres, as nossas missões, pequenas ou grandes, principalmente a escola em que estamos e a necessidade do aprendizado. Que Jesus possa ser nosso mestre, nossa luz, a nos guiar, e através dessa luz possamos nós vencer as dificuldades e conquistarmos os nossos ideais, nos aperfeiçoando cada dia. Em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, toda a equipe espiritual, que abrimos a palestra nesta quinta-feira. Que assim seja. Então, o tema da nossa palestra de hoje é a missão de Paulo de Tarso. Para nós falarmos de Paulo de Tarso, temos que indicar com certeza esse livro aqui, né, que é Chico Xavier, Psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, que é um dos romances pré-históricos, né, mais indicados dentro da doutrina espírita, né. Claro que tem uma linguagem, às vezes, para quem começa, né, a ler o livro, um pouco complicada, porque necessita de um dicionário, talvez, né? Mas, assim que a gente entra na história, já se adequa a isso, e a gente vai ver que profundo e que belo, né, é ler um romance como esse. Não só para sabermos da história do próprio Jesus, né, e do cristianismo, que começou com os apóstolos depois, né, de Jesus, e principalmente com Paulo de Tarso, né, que é aquele que nós vamos falar hoje. Paulo de Tarso, embora não fosse um dos 12 apóstolos, né, de Jesus, ele, na verdade, talvez tenha sido o mais corajoso, e na minha opinião, aquele assim que a gente deve ter como exemplo, né, de trabalho, de dedicação, de força e de coragem pela sua história. Paulo de Tarso, no início, né, ele era um defensor da lei mosaica, mas defendia ela com caráter, com predisposição, com decisão. Tanto é que na defesa da lei mosaica, né, ele acaba perseguindo, sendo aquele que iniciou a perseguição aos cristãos, aos próprios apóstolos. E sua primeira vítima foi Estevão, né? E Estevão é considerado como o marco da perseguição, né, aos cristãos da época. Por isso que esse livro é Paulo e Estevão. E Estevão, na verdade, tem uma relação muito profunda com ele, né? Até pessoal, e ele vai entender isso depois, né, de passado, decorrendo anos. Mas, nessa situação, né, como os espíritos superiores, Jesus, né, a espiritualidade toda, aproveita muitas vezes, né, das nossas falhas para, na maioria das vezes, né, aproveita das nossas falhas para gerar coisas boas. Paulo era um perseguidor dos cristãos. Mas, por ser uma pessoa de caráter, honesta e com certeza, né, bem espiritualizado, né, Jesus aparece para ele no caminho a Damasco, né, quando ele está andando a Damasco, e ele acaba ficando cego por 2 ou 3 dias, né, não lembro bem, e aí ele se converte, porque ele vê Jesus, né, e Jesus diz: mas por que me persegues? E aí realmente ele se converte e faz aquilo que Jesus fez, né? Se retira um tempo para o deserto, né? Com certeza para se reanimar depois que ele é curado, né? Através de um dos seguidores de Jesus, ele é curado da sua visão, e aí ele se retira um tempo para o deserto para pensar na sua vida, refazer, propor, né? A ele mesmo o que, que ele iria fazer depois disso, né? E no seu retorno, então, ele parte para a divulgação do cristianismo em todas as regiões, né? Todos os povos ali da época, não só em Jerusalém, que era, vamos dizer assim, a cidade sagrada, né? Mas em todos os povos, e até que vai na sua pregação até Roma, né? Onde depois ele é morto, né? E dizem que crucificado também, né? Então, Paulo, na sua missão, que é o tema, né, qual era a sua missão real? Com certeza, a divulgação do cristianismo. Ele foi um dos marcos essenciais para que o cristianismo continuasse. E dentro dessa sua pregação, ele teve que enfrentar apedrejamentos, ele teve que enfrentar ridicularizações, né, ele teve que abandonar a família, né? Outras coisas, né? Para que ele pudesse realmente chegar até lá. Muitas vezes correu o risco de vida, mas como é todo o programa missionário, também tem os superiores que guiam, né? Ele conseguiu sair de uma, sair de outra, assim por diante, e continuar o seu trabalho grandioso, que foi pregar o cristianismo, né? Às vezes ele chegava numa cidade, instituía ali um grupo de seguidores, começava a pregar, falar de Deus, falar de Jesus principalmente, né? Falando de Jesus, fala-se de Deus, era da missão. E quando estava mais ou menos enraizado esse grupo, né, ele, por um motivo ou por outro, ele era perseguido e tinha que mudar para uma outra cidade. E ele fazia a mesma coisa. Às vezes era apedrejado, até mudava para uma outra cidade e continuava. Né? Até o fim da sua vida foi assim. E nós vamos ver nas cartas de Paulo, se nós lermos os evangelhos, o quanto difícil era a sua caminhada. E ao chegar à idade mais avançada, ele começa a publicar cartas e encaminhar para os povos, mas mantendo o seu trabalho de pregação do cristianismo. E nas cartas a gente percebe, né, com quanta profundidade ele conhecia o Evangelho de Jesus, né? Com quanta profundidade ele realmente sabia o que ele pregava. Eles, no costume da época, né, não tinham tantos livros, tantas condições como nós temos hoje. Então eles pegavam o Evangelho, né, e liam, reliam, estudavam, né, debatiam, que é aquilo que a gente propõe dentro das casas espíritas, né, o estudo do Evangelho, o debate entre o grupo, a família, assim por diante. Porque nós que trabalhamos na casa espírita, né, o Ademir também deve confirmar isso, muitas vezes nós lemos até os próprios textos do Evangelho, percebemos nuances aqui e ali, aí um tempo vamos ler de novo, percebemos novas nuances, ah, não tinha percebido isso, olha aqui, ó, isso que está dizendo aqui. Então eles faziam isso com bastante intensidade, até pela própria redução de livros que eles tinham. E aí cada vez mais se alimentavam dessas verdades divinas, né, faladas por Jesus, para que tivessem forças de seguir o seu trabalho, a sua missão. Se não se faz isso, né, é difícil que a gente prossiga. E a gente sempre fala, né, dentro da casa espírita, a casa espírita é o local da salvação das almas. Não, é um ponto de apoio onde as pessoas podem receber informações. Claro, tem um trabalho dos passes, tem outros trabalhos de cura, tudo que acontece. Mas elas são pontos de apoio, porque o alimento, isso também é importante, tem que ser diário. Mas se você vai uma vez na casa espírita e se alimenta meia hora de palestra e toma seu passe e depois esquece isso, é muito provável que você não dure muito tempo com isso. O alimento tem que ser diário. Então, eles, nesse debate, no estudo do Evangelho, é que se alimentavam na troca de informações uns com os outros, para que se mantivesse a motivação, a confiança, né, e a certeza daquilo que estavam fazendo. Claro que é uma graça, como Paulo de Tarso, ter visto Jesus. Né? Nós provavelmente não vamos ver isso, não temos esse mérito para isso. Né? Mas, se ele não tivesse a fé e o trabalho constante em cima do cristianismo, ele, depois de um certo tempo, com certeza, como muitos veem espíritos e se convencem da sua existência por um tempo, mas depois deixam isso para lá, passam um tempo e não, aquilo lá foi uma imaginação, aquilo lá foi uma miragem, né? E deixam e a vida passa assim. Ele não, ele viu Jesus, mas depois se alimentando do Evangelho, do trabalho que ele fazia, ele se manteve firme na sua proposta e foi até o final da vida assim. Então são escolhas, são atitudes que nós devemos tomar na nossa existência e estabelecermos as nossas propostas, como no caso Paulo de Tarso, né, para nos mantermos dentro do caminho. Isso é difícil, é complicado, como foi para Paulo de Tarso, é muito mais para nós. Paulo de Tarso, com certeza, o espírito superior, já bem, vamos dizer assim, batido, né, nas questões da espiritualidade, na crença em Deus, por isso que ele foi esse missionário, esse grande missionário. Se foi difícil para ele, foi, imagine para nós que estamos bem mais atrasados e que muitas vezes nem com Jesus na nossa frente, né, nós somos capazes de nos convencer realmente. Eu dizia para um grupo de estudos, esses dias, né, que perguntei se todos acreditavam na encarnação. Aí só uma ou duas pessoas estavam meio desconfiadas ainda, né? Não tinham plena certeza demais, sim. Digo, pois, mesmo aqueles que realmente acreditam na reencarnação, procurem ir mais a fundo nesse estudo, porque nós ainda, na maioria das vezes, não vivemos como quem realmente acredita em reencarnação. Porque se nós realmente vivermos como quem acredita na reencarnação, né, nós tomaríamos atitudes em relação às nossas coisas bem mais drásticas no nosso trabalho de transformação. Não cometeríamos tantas coisas que não se caberia mais cometê-las. E assim é também o cristianismo. Se eu realmente acredito no Cristo, assim por diante, me obriga a tomar certas atitudes bem mais sérias, né, na questão da transformação e na mudança das nossas personalidades. A tentativa, ela deve ser constante. O resultado, talvez a gente não consiga tão depressa quanto gostaria. Mas essas tentativas teriam que ser bem mais firmes, acredito, do que na maioria das vezes nós fazemos. Então, que Paulo de Tarso seja esse exemplo, mais uma luz a quem a gente possa se inspirar no trabalho, né, firme e constante da nossa transformação e da divulgação do cristianismo, se não a público ou em povos como Paulo, aonde a gente vive, a nossa família, nosso trabalho, com os amigos que a gente tem no lazer e assim por diante, né? Não de ser fanático, ficar dizendo, eu tenho o evangelho aqui embaixo do braço e sair impondo coisas ou sendo fanático, ser radical. Não, mas no exemplo e naquelas pequenas nuances que acontecem, né, no dia a dia, que a gente pode ir semeando coisas boas.